2. Eu sou da terra das saias, do alto do Alentejo. Eu sou da terra das saias, do alto do Alentejo. A terra de gente humilde, que há muito tempo não vejo. A terra de gente humilde, que há muito tempo não vejo. A terra de gente humilde, que há muito tempo não vejo. Eu sou da terra das saias, do alto do Alentejo. Saudades de ti, ó meu povo muito alegre. Tenho saudades de ti, ó meu povo muito alegre. Alentejo onde eu nasci, distrito de Porto Alegre. Alentejo onde eu nasci, distrito de Porto Alegre. Alentejo onde eu nasci, distrito de Porto Alegre. Tenho saudades de ti, oh meu povo muito alegre. Recordo com alegria o folclore alentejano. Recordo com alegria o folclore alentejano, cantado com tal maestria todos os dias do ano. Cantado com tal maestria todos os dias do ano. Cantado com tal maestria todos os dias do ano. Recordo com alegria o folclore alentejano. Nas saias cantas cantigas, meu coração pensa e diz. Nas saias cantas cantigas, meu coração pensa e diz. Como qualquer rapariga quer cantar e ser feliz. Como qualquer rapariga quer cantar e ser feliz. Tenho saudades de ti, ó meu povo muito alegre. Alentejo onde eu nasci, distrito de Porto Alegre. Pelo que vejo, és um marujo da banheira. E ande beijo, um bárbaro e vil desfecho. Mal te abram a torneira, já se vislumbra uma desgraça. No teu desejo de ter a maior traineira, talvez te dares e o mundo ainda te ponde contra o esmalte da banheira ou contra um pato de borracha. Eu também já desbravei ondas nos sete mares e fui comandante de uma frota de alguidares. Mas a solidão e alguma desilusão cantam-me assim. Barras molhas, que há tanta ilusão na vida. Por ti ouvir tantas cantigas, já deixei de acreditar. Tu vai lá contra os patinhos, que eu ramo esta guidar. Pelo que vejo, pelo peixe que pescaste, deste tamanho encolheu ou foi mirrando, ou dissolveu-se no balde, ou nunca houve peixe nenhum. E a caldeirada de batatas e cebolas foi cozinhada sem cebolas canção que eu ouço em mim. Faz-te falta um fardeiro que te afaste a luz dos olhos, que te aponte barras nós, que há tanta ilusão na vida. Por ti ouvi tantas cantigas, já deixei de acreditar. Tu vai lá contra os patinhos, que eu ramo esta alguidar. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Voias, voias. Canal 2. E o tempo Thank you.

é Maria, o mais bonito do mundo. Eu cá sou de São Miguel, a quem tem lama profundo. O meu nome é Maria, o mais bonito do mundo. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Perto do coração, eu serei mais do que a tua paixão. Eu vou te amar. Quero dizer-te tudo o que sinto por ti. Vou fazer tudo o que te prometi. Eu vou te amar. Só comigo tu consegues ser feliz, pois tu és a mulher que eu sempre quis. Eu vou te amar. O amor que sinto no meu coração é por ti que ele vive esta paixão. Eu vou te amar. Eu vou te amar, meu amor. Volta para mim, por favor. Eu sei que não te perdi, meu amor, eu sou louco por ti. Eu vou te amar, meu amor. Volta para mim, por favor. Eu sei que não te perdi, meu amor, eu sou louco por ti. Quero dizer-te o quanto eu sou louco por ti, desde o dia que eu te conheci. Eu vou te amar. Quero dizer-te que tens o meu coração, mas não queres que ele viva de ilusão. Eu vou te amar. És só tu razão do meu viver. Sei que nunca, nunca mais te vou esquecer. Eu vou te amar. Eu só quero que nunca digas que não. Só assim sei que tenho o teu perdão. Eu vou te amar. Eu vou te amar, meu amor. Volta para mim, por favor. Eu sei que não te perdi, meu amor, eu sou louco por ti. Eu vou te amar, meu amor. Volta para mim, por favor. Eu sei que não te perdi, meu amor, eu sou louco por ti. Eu vou te amar, meu amor. Volta para mim, por favor. Eu sei que não te perdi, meu amor, eu sou louco por ti. Por acaso cruzei-me contigo e chegou ver-te ao longe para sentir que a dor e o desespero total de quem vê que fez tão mal. Trocar uma vida de sonho por uma ilusão. Louco, tão louco que tu foste então. Eu te avisei tanta vez, mas só agora tu vês que ninguém te ama, adora, nem te faz o que eu te fiz. Vive e chora, dependendo só de ti. Nem é preciso ouvir tua voz para saber que tens saudades de nós. Falar-me, dizer-me como és infeliz, mas fui embora, não te quis ouvir. O adeus final não foi meu, e quem quis outro amor não fui eu. E se por acaso um dia te volto a encontrar, vai ser de novo sofrimento igual. Tu, arrependido sem fim, eu por saber que era assim. Que ninguém te ama, adora, nem te faz o que eu te fiz. Vive e chora, dependendo só de ti. Nem é preciso ouvir tua voz para saber que tens saudades de nós. Ninguém te ama, adora, nem te dá o que eu te dei. E morre na hora, seu amor morrer tanto. Que tens saudades de nós. Ninguém te ama, adora, nem te faz o que eu te fiz. Vive e chora, dependendo só de ti. Nem é preciso ouvir tua voz para saber que tens saudades. a cor viva de um querer, um intenso fervor. É tudo sem sequer saber a razão desse tão grande querer. O verbo é ter mais do que tem, sem ter de olhar a nada e a ninguém. De alma vendada, cego e sem pensar, lança-se em ciclos sem nada ou fazer parar. Vertigem, vertigem, vertigem, vertigem. Glórias de um tempo de frenesi, quem sabe talvez para breve o fim. E o fogo avança, queima mais forte, de visto não sou quem deseja a morte. Vertigem, vertigem, vertigem, vertigem. Yeah. Chorei um dia como louca e não trato de ti como uma tonta. Isso acabou.